Salvador, Argentina, 190-1. Argentina 19, well, well. Confirm, you request pushback and start up. No, we request start one engine in this position, gate 11. Argentina 19911, roger, start up, engine on position 11. Argentina 19911. Decolado 27, M controle Salvador, 119-8. 119-8, voo 1161. Contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, segue o São Bono. 360, São Bono, voo 1161. Salvador, Argentina 1911, ready to push back. Argentina 1911, approved, push back, report ready for taxi. Approved, push back on report ready for taxi, Argentina 1911. Autoriza a proa de motiva da presidente, assim a gente evitar uma formação aqui na proa. Eu desliz, aguardo a autorização do César para a boa motiva. No 161, após desvio, autorizado, pode. Ok, obrigado. No 161. para o pushback e acionamento do TAM 3601. 3601, aguarde para o pushback. Sim, eu usando 3601 na guarda. Ah, sim, a aeronave no 11 já vai iniciar o táxi. Sim, 3601. Lua 961, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterno 123.8. 251.238, gol 1161, obrigado, Maria. Adiante. Runway 10 via April 1, taxiway India. When ready, report on holding point, ready for departure, Canadian 1011. Argentina 1-9-1-1, we are to taxi Olympiadon 10, April 1, and India. I'm already report, Argentina 1-9-1-1. 3601, fazendo com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Argentina, que segue em direção ao ponto de espera, está autorizado o pushback e acionamento no portão 612 e a reposta pronto para o táxi. Após a passagem do Boeing, está livre o pushback e acionamento, reposta para o táxi 3601. Argentina 19011, Soldier Partner 110. Argentina 19011, clear to line up and take off runway 10, wind 290 degrees, 03 knots. Take off, runway 10, Argentina 19011. Golf Hotel para você. Bom dia, Golf Hotel na faixa 3, posição 2 Romeu. Alteração de reboque da nave para o faixa 1, posição 02. Golf Hotel está autorizado. Início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso, Golf Hotel. Hotel 3601146 a bordo, 4 horas de autonomia, tá na galera. Hotel 3601, prezado, taxa até o ponto de espera, pista no 0, via Fátima 1 e Taxa Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 011. Fátima 1 ainda, vai reportar pronto no ponto de espera, hotel 3601. Argentina 1911, airborne at 39, contact Salvador Departure, 119.8. 119.8, Argentina 1911, thank you. Departure, Virginia, Argentina 1911, 2000. Argentina 19011 with a contact on departure on climb to flight level 360, Sango 1 departure. Sango 1 departure on climb to flight level 360, Argentina 1911. Hotel 3601, a próxima hora pode estar pronta. Hotel 3601, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Livre, alinhar e decolar, pista 10, Hotel 3601. Alto, informação Foxtrot. Centro do 2849, aguarde cópia com fins, prepare a saída Arbor 1, transição elefa. Sente Arbor 1, aguarde com cópia, 2849. Departed Argentina 1911, request heading 210, you're too well. Kilo VH Argentina 1911. Argentina 1911, yes, thank you. One after the aviation clear to fly Port Seguro. And please, Argentina 1911. Argentina 1911 after the aviation clear to fly Port Seguro. Argentina 1911 after the aviation clear to fly Port Seguro, thank you. Sim, ao término no portão 02. É, porta lá em terra, 2, no hotel. Stan 3601, decolado aos 44, chame em controle Salvador, ONU, ONU Lado, Lençol 8. Salvador, forma 179 de calda. Confia? 179 de calda na decolagem, juntando 3601. Quente. Salvador, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Savono. Savono, descendendo para 360, TAM 3601. Argentina 1911, contato Recife Center on frequency 125.1, backup 123.8. Watch your flight, Azivan 1, run to 3, Azivan 8, Argentina 1911, thank you. Poderia voar salvo o TAM 3601? Utilizando salvo o TAM 3601. 3601. Azul 2849, autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot via Up Azul 21, nível de voo 360. saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, rua Tozop, onde intercepta Zulu 21, decola 10, primeira curva, direita, transponde 5477, frequência do controle Salvador 1198. Autorizado o Confins 360, decola da 10, Arbor 1, transição Elefa, após Elefa, rua Tozop, decola com curva à direita. 4, 7, 7, 4, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3601, desvia direita para o 220, aproximadamente 40 milhas para essa formação. Sente o desvio da 3601. Após desvio autorizado por BAV. Após desvio, por BAV, 3601. Bom dia. 9-9-2-3-8. 9-5-1-2-3-8-3-6-0. Comandador, bom dia, Ocean 6075, informação Foxtrot, São Paulo, 360. Ocean Air 6075, Palma Concurso Foxtrot. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 16, POSMU, direto com Finza, após segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 360, saída. Lambo 1, Leda, Motiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponder, 5506, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado São Paulo, 360, decolando da 10, curva direita, São Bruno, Leda Mótica, para Upzulu 10, Pubave, Upzulu 16, Posmu com fim, e conforme plano apresentado, código transponder 5506 e saída com controle 198, posição Romeu Ocean 6075. Ocean 6075, cotejamento correto. Confirmando, é 1 Romeu do Pátio 3. Afirma? Ativo na remota Pátio 3, 1 Romeu. Gente, reporte pronto para o pushback acionamento. Muito obrigado, 6075. Ponte 8, pushback acionamento 2849. Azul 2849, autorizado pushback acionamento. Botão 08, reporte pronto para o táxi. Gente, autorizado, reporte para o táxi 2849. Bom dia, Chanel 6251. Chanel 6251, formação em curso Foxtrot, autoridade Serra Bravo, Golfo Romeu, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 360, saída, Lambo 1, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5515, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizou Guarulhos 360, decola na Sambo Motiva, Apresulou 10, Taubaté, 5515198. Canal 6251, confirma a saída. Sambo Motiva 360 para Guarulhos, aciona 5515198. Chulem 6251, confirmando a saída, Sambo 1, cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Sambo 1, chamará, obrigado. Azul 2535, formação com os Foxtrot, prepare Sambo 1, transição Doclo, aguarde cópia. Azul 2849, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pat 1, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, um ajuste de altímetro 1011. Somente confirme o POB. 121 no POB. 121 copiado. Bom voo, viu? Azul 2535, pronto 4. Azul 2535, autorizado Serra Brava, Romeu Juliette, via Upper Zulu 44 até aldeia, nível de voo 340. Saída, Tango 1, Leda, Dóquilo. Decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5512, frequência do controle Salvador 119.8. Azul 2535, o fechamento foi correto, somente confirmando a saída Sanvo 1, reporte pronto para o pushback, acionamento pátio portão 03 do pátio principal. Correto. Formação em curso Foxtrot, prepare Sanvo 1, transição Motiva, aguarde cópia. Espera pronto, azul 2849. 2849, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 02 nós. Alinhe e decola 2849. Azul 2849, decolado ao 04, chame controle Salvador, 1-9-8. 0-8, bom dia. Gol 1-2-2-9, pronto, copo. Prossiga. Gol 1-2-2-9, autorizado, Terra Bravo, Terra Papá, via Upper Zulu 1-0 por base, Upper Zulu 1-6, POSMU, direto com fins, após segue conforme rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída, Tango 1, Leda, Motiva, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5-5-1-0, na frequência do controle Salvador, 1-9-8. Autorizando São Paulo com mais nível 360, a rota será Brasilu 10 por base, Brasilu no meia POSMU, DCT com fim, segue em rota do plano, sai na Servo 1, Leda Motiva, decolando a 10 com a curva direita, 5-5-0-19-8-2-2-9. Gol no 229, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, posição 04. Portará. O 48 pode autorizar a Elefa para o Azul 2849? Autorizando a Elefa, Azul 2849. Obrigado. Nós vamos para 290 por 10 milhas para evitar a formação. Gente, livre de desvio, 2849, após desvio, Elefa. Após desvio, Elefa, 49. Voo 1-2-2-9, autorizado para o pushback, saneamento, portão 04, reporte pronto para o táxi. Portão. 6075, posição 1 no Romeo. Ocean Air 6075, autorizado para o feedback de treinamento no Pátio 3, reporte pronto para o TAC. Autorizado, reporte para o TAC, Ocean Air 6075. Táxi Uno Gol 1229, alternando o Galeão, tem 3 horas e 40 minutos de autonomia. A bordo temos 172. Uno 229, copiado 72 a bordo. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Taxiway Índia. Quando forte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 10, 11. Para reportar, só confirmando as pessoas a bordo 172, 172, ok? Copiado 172 com 1229. Obrigado. Gol 1229, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 290 graus, 029. Alinha e decola, Gol 1229. Puxaria 6075 para o táxi, POB 123, autonomia 5 horas, alterna Galeão. Puxaria 6075, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 3, Pátio 1, Taxiway Índia. Reporte pronto no ponto de espera. O ajuste de altímetro 1011. Pátio 3, Pátio 1, Índia, 1011. Reporte pronto, ponto de espera, Xenia 6075. Uno 229, decolado aos Uno 6. Chame controle Salvador, Uno 19, décima 8. 19, 8, obrigado. Uno 229, da Gol, bom dia. Bom dia, Gol, Uno 229, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3607, descendo Uno. 360, descendo Uno. Oceaner 6075, autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, Oceaner 6075. Voo 229, autorizado lá na Prende Leda. Direto Leda, voo 229. Oceaner 6075, autorizado a decolar, pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Autorizado a decolar, Oceaner 6075. O Azul 2535 na Porta 3, estacionamento pronto. Azul 2535, portão 03, autorizado a reporte pronto para o táxi. Obrigado, reportar a 2535. Oceaner 6251, autorizado pushback acionamento, portão 05, o poste pronto para o táxi. Portará para o táxi, 6251. Controle Salvador, 119-8. Salvador, 119-8, Oceaner 6075, bom dia. Bom dia, bom voo. Gente, livre de desvio com 1229. Sim, vai te reportar, volta na rota. Oceaner 6075, decolou, nação 1. Oceaner 6075, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3607-1. 3607-1, Oceaner 6075. Oceaner 6075, solicita voo direto Leda. Por Java Lima 2, Oceania 6075. Direto Lima, Oceania 6075. Uno 229, submantém nível de voo 340. 340 restrito, Uno 229. O azul 2565, 103 a bordo, 4 horas e 20, estão na Campina. Azul 2535, taxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Reporte pronto para decolagem no ponto de espera, ajuste 10 no 1. 10 11, ajuste, reporte para pronto, ponto de espera, azul 2535, livre. 5.1, alterno 23.8. 251, 238, bom dia. Eu aprendi por quantas milhas, eu acho, né? 6075. Pro 190 por 20 milhas, 20 milhas. Gente, livre de desvio, eu acho, né? 6075. Livre de desvio, eu acho, né? 6075. 0, Salvador, bom dia. Aqui é o Aviante Alfa. Oscar Charlie Hotel, parte 3. Oscar, até o solicito autorização de rebote do parte 3 para o parte principal, posição número 5. Oscar Charlie, até autorizado.